Lição 3. Um abraço. 1. In dieser Lektion geht es um Urlaubsgrüße aus Portugal und um das Wetter. Graça schreibt ihrer Freundin eine Karte von den herrlichen Stränden der Algarve. Vor dem Abschicken liest sie die Karte noch einmal durch. Para Regina Guedes, Rua Alexandre Herculano, 2, 3019, Coimbra. Querida Regina, então, como estás? Eu estou bem. Estou a passar uns dias em Vila Moura, no Algarve, com as amigas. O tempo está ótimo. Está calor e nós estamos na praia. Beijinhos. Graça.